rimar. O som número um, quem diria? O hino nacional da periferia. Eu lembro bem, eu não esqueço quanto custou, como sofri, qual foi o preço pra ter, poder vencer, crer na verdade, poder ir mais além da criminalidade. Aí, não desisti, esse é meu mundo, tudo gira em torno. Deixei de estudar pra curtir o som. Muitas vezes eu não fiz a lição de casa. Fui pra rua e aprendi junto com os ladrão, que a real a escola não ensinava mais que nada. Um som do Jorge Ben, tocava no neon, só função 86, eu, Julião, Micão, chinesinho, clube do maratão aí, grande estilo. Aquilo na minha mente vem com um brilho, um brinde ao destino. Prazer estar contigo, com os mano bam bam bam, com as mina de pedrita. O som é sempre o som, então segue a rima. Segue a rima então. Eu digo din din dom, eu sei, o rap é o som. Eu grito, sou negão, fogo na bomba então. Eu lembro, senhor tempo bom. Ainda lembro, senhor tempo bom, como eu lembro. Os primos vão tocar, pega a lona, olha o tempo. Festa de quintal é o que há, coqueluche, movida Cuba livre, se pan lança perfume. Ninguém assume, tá limpo já faz tempo. Se a rima segue assim, foi assim. Ainda lembro, tocou no rádio, endoidei, quase enlouqueci. Curtis Blow, Houdini com Multi, aí. O tchan do momento é RPM, vai curtindo Wave, a mídia há de sempre. Pouco preto na TV, é lógico, mais uma vítima no livro do Cacu Barcelos. Pouco teco, craque zero, que cheiro é esse? Maconheiro, só nego velho, espero ser mais um gomo na corrente, produto resistente. Se os manos são inteligentes, a criatura fica na sua. O cão cachorro louco aí, dono da rua, de Curviana, segue seu drama, não vai parar. Esse é o som, segue a rima. Segue a rima então, eu digo din din dom, eu sei. Eu grito, sou negão, fogo na bomba então. Eu lembro, senhor tempo bom. Segue a rima então, eu digo din din dom. Eu sei, o rap é o som. Eu grito, sou negão, fogo na bomba então. Eu lembro, senhor tempo bom. Vários mano pra rimar, firmou. Muito firmou. Quem é se é não paga, na rima vai ligar, ligou. Papá de mano, de miliano, eu passo um pano. Não é que abandonou, sossegou, só não tá rolando. Deu um break, mas não esquece. Curte um rap, o movimento não desmerece. Faça um teste pra confirmar, pra conferir. Mano da antiga no desbaratino tá aí. Ouvindo rádio, comprando disco, contando história de balada no sofá. Pra mulher, pro filho, vejo o destino. Quanto tempo ainda lembro, o bombo jaco ainda está inteiro. Vermelho e preto, de roleio, em quadro feio, da veraneio. Não teve jeito, foi embaçado, nem é bom lembrar. Deus me livre, guarde ouvir, ele jogou pra cima. 24 de maio, saidinha, porra como é bom estar aqui. Mudar de vida, na mão estica, na picadilha. O bom malandro, ganhar dinheiro, todo dia, esse é o plano. Liga os mano, chama as mina, segue a rima. Segue a rima então, eu digo din din dom. Eu sei, o rap é o som. Eu grito, sou negão, fogo na bomba então. Eu lembro, senhor tempo bom. Segue a rima então, eu digo din din dom. Eu sei, o rap é o som. Eu grito, sou negão, fogo na bomba então. Eu lembro, senhor tempo bom. Thank you.